piscando no céu da cidade. Oh, oh, oh, oh. Do crime à eternidade. Sombras na rua, caos no olhar. Um gordinho de preto veio pra quebrar. Jaqueta vermelho, fogo, cadeira na mão, espalhando medo na multidão. O magro de verde, peruca disfarçar, careca por dentro, querendo atacar. Rio do circo tentou calar o riso das crianças no ar. Oh, silêncio fica.